de quis. Vivi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar o que eu só ouvi falar, que você resolveu me mostrar. Você resolveu me mostrar. Oh, oh, oh, oh.